Guarda de trânsito. Ele comanda o trânsito, apita para o carro parar e com muita educação nos ajuda a atravessar. Respira fumaça de carro, de ônibus e caminhão. Mesmo assim, continua disposto, organizando a confusão.